A História de Vida. Olá, Miguel. Olá. Cá estamos para mais uma pequena história. Hoje sobre pessoas despistadas e gafes. Para além disso também, sobre uma coisa que eu gosto particularmente, que são tiques de linguagem. Aquelas expressões que muitas vezes repetimos sem nos apercebermos que temos esse tique de linguagem. A história chama-se Né? Vou começar. A minha mãe deve ser a pessoa mais despistada no mundo. E frequentemente isso origina situações embaraçosas. Hoje em dia, nem eu nem ninguém na minha família dá grande importância ao facto. Aprendemos a viver com ele e a estimar as gafes da minha mãe, como um animal de estimação. No entanto, durante a adolescência, foi-me particularmente penoso aceitar que o meu modelo de virtudes confundia tudo, todos e todas as situações. Na altura em que eu e a minha irmã gêmea estávamos a fazer a preparação para o crisma, frequentávamos por uma vez por semana uma espécie de catequese para adultos ou jovens adultos. Nós achávamos que aquelas reuniões roçavam fundamentalismo. Uma quantidade de meninas, com aspecto e traje de beata, quase todos topos dei, interpretavam a Bíblia à letra e proclamavam dogmaticamente todos os preceitos retrógrados da Igreja Católica. Ainda hoje estou para perceber como é que nós levámos aquilo até ao fim. Mas levámos. E acabámos por conseguir considerar aquilo a nossa hipótese de fugir à realidade por umas horas. No meio de toda aquela beatice, safava-se, não pela inteligência acutilante, mas pelo enorme coração, a nossa catequista, a responsável pelo nosso grupo. No entanto, a Marta tinha uma particularidade que nas primeiras reuniões me tirava mais do sério do que me dizerem que eu não devia tomar a pílula ou usar preservativos. Eu e a minha irmã perdíamos a compostura com o tique verbal da Marta. No final de qualquer frase, da mais curta à mais longa, a senhora colocava um né. Um né, interrogativo. Né? Né para aqui? Né? Né para ali? Jesus Cristo, né? A Bíblia, né? Os mandamentos, né? Era de tal forma que eu e a gêmea começávamos a tratar a Marta por né. E chegávamos a casa e comentávamos com a minha mãe. Bem, mãe, nem imaginas o que as miúdas e a né hoje nos disseram. A minha mãe interiorizou aquele nome. Apesar de nós, uma vez ou outra, mencionarmos que o nome da catequista era Marta. Quando chegou o tão aguardado dia do crisma, mais aguardado que qualquer um dos nossos casamentos ou divórcios, entramos na Sé, indicámos o lugar à nossa mãe e demos de caras com a Né, né? Mesmo em frente ao altar. E foi precisamente ali que a minha mãe, lançada do meio do banco da igreja, atropelou uma dezena de pessoas, estendeu a mão à nossa catequista e proferiu sem nos dar qualquer hipótese. Então esta senhora que é a Né? Como está a Né? Nesse dia, eu deixei de corar. Benedita Moraes, Lisboa. Eu gosto do pormenor do nome da autora desta história ser Benedita, que dá um excelente raccord com o tema religioso. Bem, eu acho que terminamos por aqui, não é? Não é.